saia e salto alto. Oh my God! Um modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido, com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Já cá estamos para a segunda hora daquele programa que é seguramente o mais feminino da rádio. Começamos com o Xadi, o nosso convidado já está há algum tempo, alguns minutos aqui connosco em estúdio. Hoje falamos com Eugénio Campos, é joalheiro. Baby tall, what you been up to? I don't blame you, my dog. Yeah, we kinda stalled. As God as my witness, timing was my mistress. I guess it's in the stars for me to love you from a distance. I ship sail, the wind blows. The door's always open, but our window is closed. You always thought what if, but that'll just drive you crazy, baby girl. Interrupted, thinking about what wasn't. Thinking about what wasn't. Was it something I done? Something I could do better, although nothing could be done. Sometimes you get what you need, not what you think you want. So maybe no moon in sky, get a beautiful sun. You'll always know the reason why the song you heard will stay on your mind. Ain't gonna let you go. É mesmo maravilhosa, chama-se The Moon and the Sky, Jay-Z com Xadi no programa mais feminino. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Já cá estamos para a segunda hora. Já aqui foi adiantado o nosso convidado para este programa de hoje, que promete, sem dúvida, promete. O nosso convidado é Eugénio Campos, é joalheiro. Já está aí também a pergunta para responder no Facebook da sua rádio em www.5fm.pt. Aí está, aquela pergunta bem interessante. Usar uma joia no teu dia-a-dia faz-te sentir uma mulher ainda mais bonita? É isto mesmo que queremos que comente. Deixe ficar aí a sua opinião, também através do SMS 96-760-7903. Conceição Pedro Gomes. Sou eu que estou por cá e o Eugénio também. Vá, deixem-se lá de vaidades. Eugénio, bom dia, obrigadíssima por estar aqui connosco. Bom dia. É o Eugénio Campos. Nosso convidado é joalheiro, é um homem que trazemos hoje a este programa. É o mais feminino da rádio, mas aqui também se diz, os homens não gostam nada de perder estas coisas. E quando se trata de falar de joias, e no seu caso, num corpo masculino, como é que é essa cabeça? Como é que são esses olhos a pensar nas joias? Um corpo masculino para uma mente masculina, sim, desenvolver joias para as mulheres é fantástico. Mas se a Conceição me permite, o meu bom dia às ouvintes deste programa. E não poderia começar sem dar os parabéns à R5 e também a si, porque tenho a coragem de criar um programa especialmente a pensar nas mulheres, e as mulheres que claramente têm a força que têm e que são um motor de tanta coisa, particularmente da beleza, do interesse, do cuidado que têm no seu dia-a-dia, e que merecem que também na rádio pensem particularmente um bocadinho nelas. É para nos lembrarmos. E eu em particular penso diariamente nas mulheres. Isso dá muito trabalho, ou nem por isso? Dá muito trabalho, mas quando se trabalha com a paixão com que eu trabalho, quando se trabalha com o empenho e com a satisfação que eu trabalho, o trabalho é interpretado de uma forma diferente, flui com muito mais facilidade. Eu gosto realmente muito daquilo que faço, gosto muito de tornar as mulheres portuguesas ainda mais bonitas do que aquilo que elas são com joias Eugénio Campos, e é nesse sentido e com esse objetivo que trabalho todos os dias, que crio todos os dias, que imagino todos os dias, e que diariamente quero sempre criar algo de novo, algo que surpreenda as mulheres portuguesas, particularmente aquelas que conhecem a marca Eugénio Campos Joias, particularmente aquelas que se identificam com o meu trabalho. E isto... Quando é que surgiu? Como é que isso nasceu? Um clique, de repente estava assim a olhar para as estrelas e disse: o que eu quero fazer da vida é isto. Foi um pouco isso. A minha área não era a área de ourivesaria, a minha área é de gestão, mas realmente era eu ainda jovem, com 20 e poucos anos, e entendi que esta era a área que eu iria tentar desenvolver da melhor forma possível, porque gostava muito. E portanto já começou há muitos anos, já começou há cerca de 20 anos, e em termos de criatividade e em termos do trabalho que nos últimos anos tenho vindo a desenvolver, porque pretendo ter no mercado uma marca e um produto diferenciado e que seja realmente uma alternativa, isso começou há menos tempo, começou há cerca de 10 anos, em que entendi que não faria sentido vender as minhas joias como todas as outras são vendidas, mas que faria sentido sim vender as minhas joias através de uma logomarca, através do nome de quem as imagina, de quem as cria e de quem tanto dá para realmente dinamizar também o setor da ourivesaria e tornar as mulheres mais bonitas. E a partir daí foi seguir sempre essa estrada, Eugénio? E a partir daí é sem parar. Eu trabalho com um empenho e com uma satisfação e, como disse há pouco, com uma paixão muito grande todos os dias. Tenho hora para começar, não tenho hora para terminar. Mas é um trabalho do qual eu gosto muito, do qual eu me sinto muito bem, e quando tudo isto acontece e é crescido de sucesso, então aí logicamente que nós ainda trabalhamos com mais empenho, com mais atitude, também para mostrarmos a nós próprios que conseguimos ser diferentes, que conseguimos sermos num ponto ou noutro melhor do que os outros. E é fundamental o trabalhar com empenho, com satisfação, com muita paixão, mas acompanhado com alguma notoriedade e com algum sucesso. O sucesso para si é uma coisa que constrói, portanto, todos os dias, cada dia que passa. O sucesso faz parte da vida de toda a gente que não vem ter connosco, que nós temos que ir ao encontro dele. Eu costumo dizer que a sorte, o sucesso, a diferenciação parte de nós e só depois da sociedade. E nós temos que provar que realmente somos diferentes, temos que provar com o nosso trabalho que somos capazes, e acima de tudo é fundamental acreditarmos muito, muito naquilo que fazemos. Eu acredito muito no que faço. Acredito muito no meu trabalho, acredito muito no meu projeto, acredito muito na minha marca, e isso tem um grau de exigência também. Isso é uma forma de estar na vida também, como pessoa, como empresário da joalheria? Também é uma forma de estar na vida, é uma forma de perceber a vida, é uma forma de perceber a sociedade em que estamos inseridos, e acima de tudo é uma forma de estar. Como é que um homem percebe as mulheres para chegar ali, construir ou conceber e ir ao encontro daquilo que acha que elas necessitam e se transformar-se em sucesso e numa marca tão, tão conhecida? Conhecendo fundamentalmente aquilo que as mulheres mais gostam de usar. E o que é que os homens nos dizem? O que é que as mulheres gostam de usar? Exatamente. As mulheres gostam de usar aquilo que as diferencia, que as torna ainda mais bonitas. E eu aqui acrescento sempre o ainda mais bonitas, porque as mulheres portuguesas são muito bonitas, são muito interessantes, mas realmente também, de manhã ao sair de casa, para além dos cuidados que têm com a maquilhagem, com a roupa, com o cabelo, sabemos todos que se tiverem um cuidado adicional a selecionar uma joia que as faça sentir bem, independentemente de às vezes até poder ser a mais aconselhável. O importante é que as faça sentir bem. Todos nós precisamos, para nos sentirmos melhores, para que o dia nos corra melhor e para termos mais facilmente aqueles momentos de felicidade, aqueles momentos de satisfação que nos dá força, nós precisamos de nos sentir muito, muito bem. E as joias da Eugénio Campos ajudam muito a que as mulheres portuguesas, para além de se sentirem ainda mais bonitas, se sintam muito bem ao sair de casa, quando olham para o espelho, porque se vão sentir mais bonitas. Em que é que se baseia nas suas coleções? Essencialmente, para que mulheres é que o Eugénio trabalha? E vamos também aqui desmistificar, porque quando estamos a falar em joias, não significa isto igual a, permita-me a expressão, gastar balúrdios. A Conceição, então, toca nesse assunto. Uma das características que as marcas Eugénio Campos têm é que, e aí há algum cuidado da minha parte, e esse também é um pouco o segredo do sucesso da marca Eugénio Campos, é conseguir criar joias para as mulheres que realmente gostem de se sentir melhores, para as mulheres que gostem de usar adornos em joias e não imitação de joias, ou não bijuterias, ou não outros produtos dos quais também as pode ajudar a ficarem bonitas, mas não ficam com certeza tão glamourosas. Como eu dizia há pouco, uma das características da marca Eugénio Campos é conseguirmos tudo isto com materiais nobres, mas a um preço bastante acessível ao público em geral. Portanto, não fiquem assustados, porque quando estamos aqui a falar de joias, e a propósito, vamos centrar-nos na nossa pergunta que está aí para responder no Facebook da Rádio 5, em www.5fm.pt. Achas que usas uma joia no teu dia-a-dia faz sentir-te uma mulher ainda mais bonita? E pode responder ainda através do SMS 967607903. Temos aqui a participação da Aurora Mendes, está com a Rádio 5 em Guimarães e conhece, segundo a Aurora, conhece o Eugénio Campos, já tive a oportunidade de assistir a um desfile de joias do Eugénio Campos. Gostaria de saber onde vive e que dificuldades tem no seu dia-a-dia para combater esta necessidade de acompanhar sempre o que é moda, sempre aquilo que as mulheres exigem. E de facto isso é uma característica muito própria das mulheres. Estamos sempre a querer mais. É verdade. Sempre a pedir mais. E eu felizmente percebo isso e dou sempre o meu melhor no sentido de satisfazer as mulheres que acompanham realmente o meu trabalho. Relativamente à Aurora Mendes, quero agradecer o facto de estar já a comunicar connosco. Eu penso que a Aurora Mendes é de Guimarães. Exatamente. Eu vivo em Gaia e, como eu costumo dizer, vivo em Gaia, sou português, europeu e do mundo. Porque realmente cada vez mais nós vivemos numa aldeia e cada vez mais nós estamos perto de tudo. E o perto de tudo também é perto da moda. A moda faz parte do cotidiano de toda a gente. Independentemente de andarem mais na moda ou menos na moda, aos olhos de outros. O importante é que nós usamos aquilo que gostamos e também vamos criando a nossa própria moda. É evidente que para eu me inspirar, para eu criar as coleções das marcas Eugénio Campos, tenho que perceber qual é o conceito de moda particularmente europeu e muito em especial italiano. Em termos de tendências, isto é, o que é que as grandes marcas internacionais lançam em termos de padrões, em termos de cores, em termos de acabamentos, em termos de materiais. Porque as joias não se usam de uma forma isolada. E onde é que se situa um joalheiro português? Nessas exigências de mercado, nessas tendências de mercado, nessas cores, nesses designers, onde é que se situa, onde é que está a dificuldade? Não há dificuldade, porque nós, para criarmos, somos tão bons como os outros. Há, é uma dinâmica de mercado que, por vezes, não nos permite desenvolvermos aquilo que nos vai na alma, mas sim nos termos que adaptar àquilo que marcas com muito mais força trazem para o mercado E apresentam no mercado, particularmente a alta costura, carteiras, sapatos. E como eu ia dizer há pouco, a joia não se usa de uma forma isolada. A joia usa-se como um complemento. Um complemento, em primeiro lugar, da pessoa que a usa, mas também em função muito da roupa, da carteira, dos sapatos, preferencialmente de salto alto. Muito bem. E nós temos que perceber, as grandes marcas internacionais, por exemplo, de roupa, os cabeleireiros, as carteiras, os sapatos, quais são as tendências que as grandes marcas ditam para o mercado? É fundamental para mim, usando sempre materiais nobres, porque as minhas joias são sempre com prata, ou prata e ouro, ou ouro e com pedras semipreciosas ou diamantes, mas há que perceber que tipos de acabamento, há que perceber que produto final se pretende dar à peça quando acabada, em função daquilo que as tais marcas que falava há pouco lançam para o mercado. E portanto há necessidade da minha parte de acompanhar muito essas tendências, de participar em muitos desfiles, particularmente em Itália, e desfiles de tudo o que a mulher usa. e mesmo de muitas outras coisas das quais eu não estou aqui a falar, que também tem muito a ver com o estado de espírito das pessoas. Exatamente, mas eu queria falar disso, da autoestima da mulher portuguesa comparativamente à mulher italiana, por exemplo, e neste mundo do complemento, da joia. Como é que o Eugénio Campos nos situa, a nós, mulheres portuguesas? Temos que alterar um pouco o nosso cotidiano. Nós somos pessoas com qualidades fantásticas. As portuguesas e os portugueses são pessoas que, em muitas áreas, somos dos melhores. Nós temos o melhor jogador do mundo, nós temos o melhor treinador do mundo, temos o clube campeão europeu muito recentemente, isto ainda ontem. Destacamos-nos em tantas áreas, que isto é prova evidente de que realmente nós portugueses somos capazes, de que nós realmente é possível sermos melhores. E nesta área, o que é que faz falta à mulher portuguesa? Audácia? Faz falta um pouco mais de cuidado. E faz falta um pouco mais de autoestima. É fundamental para até nos ajudar a ultrapassar todas estas dificuldades conjunturais, uma autoestima muito, muito grande. E isso, naquilo que as joias Eugénio Campos puderem, também vão contribuir, porque contribuem para que realmente as pessoas se sintam melhores. E quando nós nos sentimos melhores, mais apreciados, também encaramos as dificuldades de uma forma diferente e reagimos a elas de uma forma diferente. Acha que é essa autoestima que impulsiona a mulher para se cuidar mais, para comprar mais, para ter coragem de se olhar ao espelho e dizer: hoje é aquilo que me apetece pôr? Exatamente. Independentemente daquilo que independentemente daquilo que os outros possam pensar. Isso é o mais importante. Não é tão importante, como dizia há pouco, o que é que as grandes marcas internacionais nos impingem. Não é importante as pessoas usarem marcas internacionais como essas, nem usarem produto de marca. O mais importante é que as pessoas usem aquilo que as faz sentir bem, que as faça sentir ainda mais bonitas e que as prepare diariamente para um dia de trabalho intenso. E isso é as pessoas saírem de casa com a noção de que se sentem bem, de que o dia vai correr melhor, de que estão mais bonitas do que o dia de ontem, que vão ter momentos de felicidade, porque a felicidade constrói-se com momentozinhos pequeninos. E as pessoas usarem aquilo que gostam e usarem sejam sapatos, carteiras ou roupa, não precisam ser de marca. O Eugénio é um homem feliz na sua profissão? Sou um homem feliz no seu todo. Sou um homem que estou bem com a vida, estou bem comigo, estou bem com a minha família, estou muito bem com o meu trabalho e, acima de tudo, estou muito bem com as mulheres portuguesas que acompanham o meu trabalho. E hoje, em particular, estou-me a sentir muito bem com as ouvintes do seu programa. Pois, e as mensagens não param de chegar via SMS. Aí está mais uma, é da Cristiana, está connosco no Porto. Pergunta se uma joia pode ser usada, por exemplo, quando trabalhamos, ou se vai ficar bem, é o que eu presumo desta pergunta, se não vai fazer papel de ridículo. Ela chega mesmo a dizer isto, quando coloca uma joia, por exemplo, para trabalhar dentro de um escritório. Gostaria de saber o que é que comenta, ou que opinião tem o Eugénio relativamente a esta pergunta. A Cristiana, que me desculpe, mas eu achei grossamente o contrário. Para que a Cristiana... Não é ridículo, Cristiana. Não, de forma nenhuma, Cristiana. E eu acho, para que os seus parceiros no escritório, e fundamentalmente para a Cristiana, que experimente usar uma joia e, se possível, o Eugénio Campos, e que veja qual é a diferença. Pois, o que está ao lado, se achar ridículo, já é o problema de cada um. Aí está, é o pouco que nós estávamos a conversar anteriormente. O importante é que a Cristiana se sinta bem. Eu acredito que, para ela se sentir bem, tem que perceber que deve sair de casa a sentir-se bem com ela própria. Uma joia nunca deixa ninguém ficar mal. Bem pelo contrário, é sempre um complemento fundamental. Um colar, uns brincos, um anel, não deve usar três ou quatro colares, ou uma dúzia de anéis, ou se calhar uma dúzia de pulseiras, porque poderá parecer uma árvore de Natal. Agora, a Cristiana, se usar um ou dois anéis, se usar um colar, se usar um par de brincos, com certeza que se vai sentir muito melhor. Vão reparar mais um bocadinho na Cristiana e a Cristiana vai ter um espírito também no escritório, com certeza diferente. Entretanto, através do Facebook da nossa rádio, eu não vou deixar passar isto ao lado, antes de irmos para a música, há aqui uma daquelas mulheres bem audazes, assim como eu gosto de dizer, cheia de lata, e é por isso que eu vou divulgar a participação da Maria Inês, que diz: acho que os membros do sexo feminino da Rádio 5 deviam ter direito a uma joia, merecemos prendinhas. Beijinhos, Maria Inês. Obrigadíssima. Isto foi para eu afirmar e para eu responder, Eugénio. É uma colega de trabalho que está aqui connosco. Para a Maria Inês, mas longe, muito longe fisicamente de nós. Eu vou levar em conta a dica da Maria Inês. E também para ela vou aqui deixar uma pequena lembrança de Eugénio Quintos. Maria Inês, valeu a pena. Sempre vale a pena, hein? Quando temos assim aquela vontade bem decidida de fazer as coisas e de as transmitir. É um pouco aquilo que o Eugénio dizia: não importa aquilo que os outros vão pensar, o importante é sentir-nos bem na nossa pele. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo para a música, depois voltamos a outras participações. Já sabe qual é a pergunta que hoje queremos que responda, que comente, deixe ficar a sua opinião na página da Rádio 5 no Facebook em www.5fm.pt ou através do 967607903. Usar uma joia no teu dia-a-dia faz-te sentir uma mulher ainda mais bonita? Comenta, deixa ficar aí a tua opinião. Vem mais da melhor música já a seguir. É Homem e é seguramente um dos meus favoritos a passar aqui na Rádio 5 às 11h30 da manhã em ponto. Vá, deixem-se lá de vaidades. Kiss me in my face. I told her I had a girl that meant the world to me. She just looked me up and down, wrote her name on me, started pulling off her dress. Estas são as melhores músicas na Rádio 5, Rafael Sadiq. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. E que eles, com toda a certeza, não gostam nada de perder. Não se esqueça que há uma pergunta aí para responder. Usar uma joia no seu dia-a-dia faz senti-la uma mulher ainda mais bonita? www.5fm.pt para deixar ficar aí a sua opinião, ou então através do 96-760-7903. Eu queria agradecer a todas as participações, mas recordo, não há tempo para tudo porque senão não conversamos com o Eugénio Campos. Uma curiosa participação da Diana Carvalho diz: usar uma joia, seja mais ou menos feminina, mais ou menos clássica, salienta sempre a sensualidade da mulher. Os gestos mais simples passam a receber um maior destaque. E o Eugénio, com a sensibilidade que tem, entende perfeitamente o que uma mulher gosta e aprecia. É aquela pergunta que há pouco lhe fiz e que estou à espera que me responda. O que é que uma mulher gosta? O que é que uma mulher aprecia? A mulher aprecia um pouco tudo o que a faça sentir bem, que a faça sentir que está diferente. É necessário a Daniela e em particular a Conceição, permita-me que agradeça, porque consegue na mensagem que manda transmitir muito aquilo que é o meu trabalho do dia-a-dia. É criar peças intemporais que não se deixem de usar amanhã, mas sim que possam ser usadas em várias circunstâncias, em vários momentos, uhum. E se possível, sempre. Por isso também digo que as joias é um investimento. Uhum. Criar para as mulheres não é fácil, mas faz todo sentido e é fundamental que quando se cria alguma joia, se cria uma joia com alguma sensibilidade, desculpe, e que as joias também possam transmitir claramente uma carga sentimental muito forte. Eu também digo e procuro na comunicação que tento fazer das minhas joias, que em cada uma delas quem a usa deve interpretá-la como um momento especial e transmitir para ela esse momento especial e, se possível, uma própria história. Uhum. As joias são histórias e é possível em cada joia nós contarmos uma história. As alianças têm história, têm sentimento e grande parte das joias que eu crio precisamente com história. Que histórias é que contam as suas joias, por exemplo? Por exemplo, nós ainda apresentamos a nível nacional, bem recentemente, que foi no Natal de 2010, uma joia que é os Círculos da Vida. Cada círculo representa um dos momentos mais importantes que eu acho que a vida para todos nós tem, que é a amizade, que é a família, que é a relação interpessoal, que são os sentimentos. Tudo isso são círculos que compõem o nosso dia-a-dia, que compõem a nossa vida. E por exemplo, nessa joia, transmitir aquilo que, aqueles que, na minha opinião, são os 5 mais importantes círculos para todos nós. E eu consegui, nessa joia, espelhar aquilo que entendo que, são os aspectos mais importantes da nossa vida. Mas temos muitas outras que em todas elas eu tento transmitir uma história, fundamentalmente uma história de vida, fundamentalmente os momentos bons que nós vamos tendo, e comprar uma joia e encarnar nela e esses momentos bons, nós vamos lembrar deles com certeza mais vezes, não só pela memória, mas quando olharmos também para a joia. Eu queria, entretanto, aproveitar para agradecer à Gael Joana, é assim, não é português, é Gael, acho que estou a dizer isto bem, Joana, diz: o amor tem um nome, Eugénio Campos, é um sinal distintivo de excelência e prestígio. Uma outra participação também aqui através do Facebook da rádio diz: Adoro, tenho um anjo dele pendurado ao pescoço. Os anjinhos, hein? É um homem católico, Eugénio Campos. Acredita nos anjos? Sou católico, acredito nos anjos e acredito que nós, fundamentalmente, precisamos de acreditar em alguma coisa. Uhum. Ajuda-nos também muito quando nós acreditamos em algumas coisas. Deixe-me agradecer muito em especial à Gael e também à ouvinte que é uma das muitas mulheres que se sentem mais bonitas. Uhum. Porque ela usa um anjinho. Este anjinho é uma peça também que foi lançada para o mercado há relativamente pouco tempo. Uhum. E que também está carregada de muito sentimento. Quando eu criei essa linha, que para além do anjinho tem outros amuletos, se me permitem o termo. Uhum. Dos quais nós também podemos acreditar que nos ajudam muito. São imensas, Eugénio, eu peço imensa desculpa, mas eu não consigo divulgar todas as participações. Não, mas ainda satisfazer a curiosidade aqui de um ouvinte que pergunta como é que a filigrana está fora de moda? A filigrana é um clássico. Depende da forma como nós utilizarmos a filigrana e depende em que circunstâncias usarmos joias em filigrana. Uhum. Não é um tipo de fabrico que a mim particularmente me entusiasme mais. Eu prefiro um design diferente, prefiro uma criatividade diferente, usando materiais nobres, mas também com acabamentos diferentes. E a filigrana não nos permite tanto isso. A filigrana é um clássico português. Quem gosta deve de usar, mas não é claramente a minha preferência. Em qualquer altura, em qualquer ocasião, dia, noite, roupa formal, informal. Aí na filigrana terá que se ter mais algum cuidado. Uhum. A generalidade das minhas joias adaptam-se muito a qualquer tipo de circunstância. A filigrana nem tanto. Uhum. Porque é mais tradicional, é carregado de um tipo de fabrico e um tipo de acabamento que ou as pessoas também sabem conjugar muito bem uma peça tradicional com peças modernas, que já não é tão fácil. Uhum. Ou então poderá não ajudar muito a que quem a usa se sinta ainda mais bonita. Tem sempre uma vantagem, é que quem a usa, se gostar, pelo menos vai sentir melhor. Isso também já é importante. Muito bem, ainda a participação de ou mais uma opinião nesta pergunta do dia: usar uma joia no teu dia-a-dia faz-te sentir uma mulher ainda mais bonita? Com certeza que sim, faz-me sentir mais feminina, sem dúvida. E sem dúvida que eu não queria sair desta nossa conversa sem passares por outros aspectos onde o Eugénio Campos está presente e faz questão de marcar presença, isto para realçar uma peça de charme em campanha solidária que vai acontecer já agora, muito, muito em breve, no âmbito das comemorações dos 70 anos da Liga Portuguesa contra o Cancro. Eugénio Campos está lá também. Está. A Eugénio Campos tem estado nos últimos anos muito presente naquilo que é solidariedade, daquilo que realmente é a responsabilidade social. Uhum. Também é uma forma de estar, também é uma forma de nós olharmos para a vida e olharmos para os outros seres que nos rodeiam. E se todos nós pudermos contribuir para que quem mais precise, uhum, possa precisar menos, ou se pudermos ajudar um bocadinho aqueles que mais precisam, de certeza que os vamos sentir melhores connosco próprio e vamos tornar os mais necessitados com momentos também de alguma felicidade. E eu acho claramente que a responsabilidade social é de todos, particularmente das marcas, particularmente das empresas e particularmente daqueles que a vida também nos sorri, em que felizmente é o meu caso. Uhum. Nós este ano criamos o Narciso em forma de charme e criamos um conjunto com a flor de Narciso em ouro e pedras semipreciosas, na linha de Eugênio Campos, Diamonds e Gold, em que a margem de comercialização dessas peças reverte para a Liga Portuguesa contra o Cancro, e assim também é uma pequena contribuição, que não é tão pequena quanto isso, que Eugênio Campos oferece à Liga Portuguesa contra o Cancro. Quando eu digo que solidariedade e responsabilidade social é de todos e fundamentalmente daqueles que têm mais possibilidades e que a vida, por um motivo ou outro, lhes tem sorrido melhores, digo, sinto e faço. Porque é fundamental nós sentirmos isto, mas tão fundamental ou mais é fazê-mo-lo e pormos-lo em prática. É uma joia na sua vida também, estes aspectos de solidariedade. É, claro, porque eu não vivo sozinho, eu vivo numa sociedade e gostava muito que toda a sociedade em que vivo tivesse um futuro melhor, e para isso, se eu puder contribuir, e para que o amanhã de quem mais necessite seja melhor, contribuo já há vários anos. Deixe-me, já que estamos a falar em termos de responsabilidade social, que em 2010, portanto o ano passado, apoiamos os Médicos do Mundo, mais uma instituição que não tem nenhum tipo de apoio, nem do Estado e de pouquíssima gente, e apoiamos oferecendo-lhe uma unidade móvel toda equipada, o que acarreta logicamente um investimento muito grande, e que tem que haver uma vontade interior na ajuda daqueles que mais necessitam. Também o ano passado, e na altura do Natal, as lembranças que normalmente eu ofereci aos meus clientes, que são as ourivesarias a nível nacional que representam e que são os agentes da marca Eugênio Campos, e que normalmente no Natal se dá sempre uma lembrança, o ano passado eu informei todos os meus clientes de que Eugênio Campos não iria dar lembranças, as chamadas consoadas, e o mesmo montante que eu gastei no ano anterior, comprei brinquedos, jogos, e ofereci na íntegra ao Hospital Maria Pia. São pequenos atos destes que permitirão que a nossa sociedade possa ser melhor. E fazem a diferença em nós, sem dúvida. Claramente. E tornam-nos, Eugênio, também pessoas mais felizes, mais satisfeitas com a vida. Seguramente vai gostar de ouvir isto. É com muito orgulho que fazemos parte desta grande equipa, que é Eugênio Campos. Parabéns à Rádio 5, ao Sr. Eugênio, pelo grande líder que é. São aqueles beijinhos, assim, sem fim, de Sara Gonçalves e da Vanessa Cardoso. Estão aqui connosco também. Para a minha equipa, um beijinho muito especial, um forte abraço. Por acaso, ainda não estávamos no ar, e eu estava a comentar consigo de que nós primeiro temos que ter uma boa equipa, e dizia-lhe que tinha uma boa equipa e que procurava todos os dias tornar-me no melhor líder. Não é possível nós atingirmos o grau de notoriedade que a marca tem. Não é possível sermos hoje a marca no setor de joias com mais prestígio a nível nacional se não tivermos uma boa equipa, se a nossa equipa não perceber tão bem aquilo que somos e para onde queremos ir. E portanto, muito obrigado à minha equipa, um beijinho também para todos eles. Está aqui a Cristina a dizer que traz um anjinho ao pescoço e que a faz sentir muitíssimo feminina. E a Tânia Reis pergunta: estamos curiosas para saber quais são as novidades que vai lançar, e até deixa aqui umas reticências. Nós queremos mesmo saber coisas de mulher. Preparem-se, mulheres, porque vem por aí muita, muita coisa gira. Agora para o verão, pouca roupa. Pouca roupa, muita joia. É isso. Algumas joias e alguma roupa. Já está neste momento no mercado grande parte da coleção de primavera-verão, com novos produtos, com peças realmente muito, muito interessantes, sempre com o objetivo de ter um preço final acessível à generalidade das portuguesas. Ainda nos próximos dias vão ser lançados mais modelos para este verão, e portanto já neste momento existe nas ouribezarias que representam a marca Eugénio Campos, uma diversidade fortíssima de peças diferentes, sensuais, com história, e que fazem parte das novidades que criei precisamente para esta altura. Uhum. E já estamos também a preparar, e com o entusiasmo normal, já estou a preparar também muitas novidades para apresentar em setembro, para que seja possível fazermos um ano ou um fim de ano. Uhum. Particularmente o último trimestre, outubro, novembro e dezembro. Uhum. Fantástico, que nos permita, com os nossos clientes, com o nosso público, ultrapassarmos a crise, e, por que não, vamos tentar um pouco aproveitar da crise, e para isso há que nos sabermos adaptar a ela, criando joias interessantes, diferentes, glamourosas e o mais acessível possível ao público. É isso que o público vai ter. Uhum. Nas ouribezarias que representam a marca Eugénio Campos. Então, por isso, Tânia Reis, tranquila, que está para chegar aí qualquer coisa fenomenal ao mercado. Eugénio, esta é já a última pergunta. Muito bem. Um homem, passou uma hora. Um homem, para responder assim muito rápido, um homem que pensa, desenha, executa joias para mulheres. Tenho uma grande mulher por trás, ao lado, à frente. Ou está sozinho? Tem que ter uma grande mulher ao nosso lado, que nos permite um estado de espírito para prepararmos os nossos dias de trabalho. Uhum. Temos que ter uma grande mulher ao lado que nos permita uma estabilidade emocional muito grande. E eu, felizmente, tenho uma grande mulher ao meu lado que me tem acompanhado em todos os meus anos de profissão. Tenho dois filhos fantásticos, tenho bons amigos e, acima de tudo, tenho clientes que apreciam o meu trabalho e que é para eles que eu vivo e para eles que eu trabalho. Eugénio Campos, nosso convidado hoje no programa mais feminino da rádio, o programa que eles não gostam mesmo de perder. Eugénio, obrigadíssima por ter passado por cá. Obrigado, foi um prazer imenso estar cá no programa Mini Saia Salto Alto. Gostei muito, um beijinho muito especial para todas as ouvintes que comunicaram connosco. Um beijinho também muito especial para as ouvintes que não puderam comunicar connosco, mas que nos ouviram. E para si, muitas felicidades para o programa. Foi um prazer enorme estar cá na conversa consigo durante esta hora que passou num lápis. Nós vamos, seguramente. Obrigada a nós, Eugénio. Rádio 5 agradece. Este programa tão feminino ficou hoje seguramente bem mais enriquecido com a presença de um homem cá, Eugénio Campos. Vamos, e queria tranquilizar-vos que na próxima hora vou continuar a divulgar as vossas participações através do Facebook e do SMS. Claro, a pergunta mantém-se depois das notícias do meio-dia. Será que usar uma joia no teu dia-a-dia faz-te uma mulher ainda mais bonita? Já a seguir trazemos música, minuto e meio para ouvirmos Backstreet Boys. À hora certa, notícias aqui na sua rádio, sim. Elas adoram falar destas coisas. Mini saia e salto alto. Oh my God. O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido, com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5.